Conexão Sertaneja. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Segura pra ficar por ele. É mais uma de Wesley Ricardo. Chega junto. Hoje é sexta-feira, vou sair pra balada, curtir com os amigos, pegar na mulherada. Chegando lá, as minas todas assanhadas, descendo até o chão, dando uma rebolada. Mas mulher não se pega, mulher se conquista, por isso sem só, como se agita a pista. Mas mulher não se pega, mulher se conquista, por isso sem só, como se agita a pista. Vai! É assim, ó. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Hoje eu tô com tudo, vou curtir a noite inteira. Use Red Bull Brás, mina, fica parceira. Então venha comigo, chega aqui no camarote. Eu quero te ter, te dar uma pegada forte. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer meter, você quer meter. Eita, Wesley, será que essa mulher ela vai querer ter nós hoje? É o seguinte, pra ter um Ricardo tem que me ter também. Hoje sexta-feira vou sair pra balada, curtir com os amigos, pegar na mulherada. As minas todas assanhadas, descendo até o chão, dando uma rebolada. Mas mulher não se pega, mulher se conquista, por isso sem só, como se agita a pista. Mas mulher não se pega, mulher se conquista, por isso sem só, como se agita a pista. Vai, é assim, ó. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Hoje eu tô com tudo, vou curtir a noite inteira. O uísque Red Bull Brás, mina, fica parceira. Então venha comigo, chega aqui no camarote. Que eu quero te ter, te dar uma pegada forte. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Eu quero te amar, eu quero. Pra ficar bonito de novo comigo, vem. Segura. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Eu quero te amar, eu quero te ter. Você quer me ter, você quer me ter. Conexão Sertaneja. A festa no seu rádio. Comemorar, chamei os meus amigos, fui correndo lá pro bar. Eu bebo é pra cair, se fosse pra voar, bebi a Red Bull, mas sem uísque aí não dá. Na verdade eu bebo pouco, mas o pouco que eu bebo me transforma em outro alguém. Esse alguém bebe demais, meu Deus! Eu já perdi as contas do quanto que eu já bebi. Enquanto houver cachaça eu vou ficar aqui. Eu já bebi tanto que eu já tô esquecendo que eu bebi pra esquecer de quem nem tô sabendo. Eu já perdi as contas do quanto que eu já bebi. Enquanto houver cachaça eu vou ficar aqui. Eu já bebi tanto que eu já tô esquecendo que eu bebi pra esquecer de quem nem tô sabendo. Zé Ricardo e Thiago, mas nós tá bebendo demais, hein, parceiro? Eita, Tonha Arnaldo, essa parte de pinga é só pro Thiago, hein? E tem bebida, hein? Parei de beber e fui comemorar. Chamei os meus amigos, fui correndo lá pro bar. Meu bebê pra cair, se fosse pra voar. Bebi a Red Bull, mas sem uísque aí não dá. Na verdade eu bebo pouco, mas o pouco que eu bebo me transforma em outro alguém. E esse alguém bebe demais, rapaz. E já perdi as contas do quanto que eu já bebi. Enquanto houver cachaça eu vou ficar aqui. Já bebi tanto que eu já tô esquecendo que eu bebi pra esquecer de quem nem tô sabendo. Já perdi as contas do quanto que eu já bebi. Enquanto houver cachaça eu vou ficar aqui. Já bebi tanto que eu já tô esquecendo que eu bebi pra esquecer de quem nem tô sabendo. Eu já perdi as contas do quanto que eu já bebi. Garçom, traz mais cachaça aí. Já bebi tanto que eu já tô esquecendo que eu bebi pra esquecer de quem nem tô sabendo. Já perdi as contas do quanto que eu já bebi. Enquanto houver cachaça eu vou ficar aqui. Já bebi tanto que eu já tô esquecendo que eu bebi pra esquecer de quem nem tô sabendo. Zé Ricardo Thiago, que mulher é essa, rapaz? Esse é o som de Tom e Arnaldo, participação de Zé Ricardo e Thiago. Eu já bebi aqui no Conexão Sertaneja e você interagindo comigo aqui através do Facebook, facebook.com/conexãonorádio e através também do nosso e-mail, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com, você mandando ver na programação. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pela audiência. Vamos tocar mais música, né, Uel? Vamos que vamos, e agora tem Thales Lessa, participação de Humberto e Ronaldo. Hoje eu tô... delícia! O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, hoje eu tô que tô delícia. Hey! Hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu. Hoje eu não te pego só porque você é eu. Pensando positivo, hoje é tudo nosso. Pra ser feliz eu vou fazer tudo o que posso. Autoestima tá boa, tô muito confiante. Eu fico, namoro e sigo até pra amante. Vem provar do meu mel, é hipnotizante. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, hoje eu tô que tô delícia. Meus amigos Humberto e Ronaldo, hoje eu acordei assim, cara. Rapaz, imaginei que eu também, hoje eu tô delícia, viu? Tô que tô, cara. Hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu. Hoje eu não te pego só porque você é eu. Pensando positivo, hoje é tudo nosso. Pra ser feliz eu vou fazer tudo que posso. Autoestima tá boa, tô muito confiante. Eu fico na hora, me sirvo até pra amante. Vem provar do meu mel, é hipnotizante. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô, eu tô que tô delícia. E hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Valeu, Humberto e Ronaldo. É nóis, Thales Lessa. Tamo junto. Conexão Sertaneja. As Mina Pira. Saída, feito um labirinto na escuridão. Um trem desgovernado andando em contramão. Assim eu me sinto sem você por perto. Minha vida já não tem sentido sem um beijo seu. Sonhei em ter você aqui ao lado meu. Porque dói tanto sentir sua falta. Mas sei que com meu novo jeito de pensar eu posso descobrir o lugar certo pra te encontrar. Pra te encontrar. Flor menina, linda tão pequena, onde está você? Ainda sinto o cheiro, dá pra perceber. Aqui é o seu jardim. Do meu carinho, tu não vai morrer. Vou regar você, nunca vai se esquecer. Vem, deixa eu cuidar dos seus abraços.

importante, não é? Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no programa de maior audiência e vamos que vamos, né, Uel? Não vamos ficar falando muito não, né? Vamos tocar muita música bacana, muito som legal pra galera aí que tá curtindo. Abrindo mais uma sequência, tem o som de Israel e Rodolfo, participação de Leonardo, Conto de Fadas, aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, música nova todo dia. Jurei ser diferente, falei que era feio, homem que mente, e me sentia bem com seus parentes. Para, espera um pouco, deixa eu te falar. Jurei não te deixar, falei que não iria te fazer chorar, que apostaria tudo nessa relação. Mas para, espera um pouco, tem a explicação. Então te conquistei, e desse seu amor que eu provei, te coloquei num mundo de ilusão. Depois que me entregou seu coração, agora pode me xingar, que pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Era tudo mentira. Entenda que não quero mais, passou, ficou pra trás. Agora tanto faz, eu não sinto nada. Você caiu no meu conto de fada. Leonardo! Alô, Israel, Rodolfo! Alô, Rodolfo! Bom demais, tá gostoso, menino? Bom, que surdo! Jurei não te deixar, falei que não iria te fazer chorar, que apostaria tudo nessa relação. Mas para, espera um pouco, tem explicação. Então te conquistei, e desse amor que eu provei, te coloquei num mundo de ilusão, depois que me entregou seu coração. Agora pode me xingar, que pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Era o que, Goiânia? Era tudo mentira. Enquanto que não quero mais, passou, ficou pra trás. Agora tanto faz, eu não sinto nada. Você caiu no meu ponto de fada. Esse menino do Jaraguá é gostoso demais, viu? Eu sou o mais certo demais, meu Deus. Agora pode me zingar, que pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Era o quê? Entenda que não quero mais, passou, ficou pra trás. Agora tanto faz, eu não sinto nada. Você caiu no meu ponto de fada. Você caiu no meu conto de fada. De fada. Rapaz. Conexão Sertaneja. As Mina Pira. Já me ligaram, tão na rua me esperando, eu já vou. Hoje a festa vai ser boa, intuição me falou que essa noite eu me perco, fico descontrolada, virando José Coelho, pé de madrugada. Olho em volta, a galera põe pra derreter. Cê tá maluco, é hoje que eu não penso em você. Tô na balada, vou fazer o trem virar. Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu. Se eu esquecer amanhã nem me lembrar, o culpado foi o Johnny, já não é problema meu. Tô na balada, vou fazer o trem virar. Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu. Se eu esquecer amanhã nem me lembrar, o culpado foi o Johnny, já não é problema meu.

você. Vou te pegar, te agarrar, te consumir. Quero te amar, te possuir. Eu vou me jogar em você. Ouvir tua voz, sentir o gosto do seu beijo, curtir a sensação e saciar esse desejo, ganhar um pouco do seu tempo e me apossar dos seus abraços, pelo menos um pedaço do seu coração, pra ter certeza que o teu olhar não foi igual. Completamente apaixonado, eu estou em suas mãos. Vou te pegar, te agarrar, te consumir. Quero te amar, te possuir. Eu vou me jogar em você. Yeah, yeah. Vou te pegar, te agarrar, te consumir. Quero te amar, te possuir. Eu vou me jogar em você. Vou te pegar, te agarrar, te consumir. Quero te amar, te possuir. Eu vou em você. Vou te pegar, te agarrar, te consumir. Quero te amar, te possuir. Eu vou me jogar em você. Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Tudo certo, eu tô de bom humor. A noite chega e pra ficar perfeito, só tem um jeito. Vou te encontrar, amor. Vou colocar a melhor roupa e o perfume com aquele cheiro. Dar um talento no cabelo, te encontro na noitada. E como quem não quer nada, a gente sai ligeiro só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, vou te enlouquecer. A gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, até amanhecer. Só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh, te enlouquecer. A gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh, até amanhecer. Fazendo hoje, tá tudo certo, eu tô de bom humor. A noite chega e pra ficar perfeito, só tem um jeito. Vou te encontrar, amor. Vou colocar a melhor roupa e o perfume com aquele cheiro. Dar um talento no cabelo, te encontro na noitada. E como quem não quer nada, a gente sai ligeiro só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh, te enlouquecer. A gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh, até amanhecer. Pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh, te enlouquecer. A gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, até amanhecer. Agora é o momento de enlouquecer com a gente. Só pra fazer amor de madrugada. A gente faz amor de madrugada. Só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, te enlouquecer. A gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh, até amanhecer. Aê! Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Quem não beija, bebe. Quem não bebe, beija. Beija, beija com gosto de cerveja. Quer se apegar? Sai daqui e foge. Foge, foge, que lá fora pode. Ei! Ei, ei! Agora tem! A festa começou, tá tudo

quis me falar. Perguntei se tá sozinha, tô só com Guaraná. Vi que a coisa tá difícil, pensei vou ter que apelar. Vou chamar meus três amigos pra poder te conquistar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, com esse trio seguir eu vou te pegar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, com esse trio seguir eu vou te pegar. Perguntei se tá sozinha, tô só com Guaraná. Vi que a coisa tá difícil, pensei vou ter que apelar. Vou chamar meus três amigos pra poder te conquistar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, esse trio sei que eu vou te pegar. Tequila, uísque e vodka. Vem na casa, Melinda. Agora eu quero ver a galera cantando com a gente. Tequila, uísque e vodka. Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som do trio Bravana, três amigos aqui no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também Jorge Matheus, Enquanto Houver Razões. Ah, Leonardo, Sem Vergonha e Sem Juízo. Só música boa pra você que tá ouvindo no Conexão Sertaneja, o seu programa do seu jeito. A gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais músicas aqui no Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta com o melhor programa de rádio. Esse é o Conexão Sertaneja, levando muita música sertaneja. As músicas que tocam em todas as rádios, toca aqui no Conexão Sertaneja, né? E aproveitando também, quero mandar um abraço pra galera aí do Paraguai, né, galera? Curtindo a programação, muito obrigado mesmo pela audiência, a galera que curte o sertanejo universitário, né? Então, um abraço pra você, muito obrigado pelo carinho. Pra começar, tem eles, Vitor e Léo, e participação de Tiaguinho Maluco aqui no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, música nova todo dia. Resolvi tirar você da minha vida. No íntimo senti que foi perdida a esperança de te amar e ser feliz. Você sabe do quanto ame não pra te salvar do desamor que te fez afastar. E pouco a pouco fica bem distante de mim. Perdoa se algum dia não fui completamente aquele que ao te ver ficou doente de amor. Eu fiquei maluco.

gatinhas vêm e já ficam loucas. Todas elas querem um beijo na boca. Loira, morena, ruiva, mulata, sorriso indecente, carinha de safada. Ela desce requebrando bem gostoso até o chão. Com Fabi Rafael vem dançar o reggaeton. Solteiro, oh, me enlouquece, me fascina a vida. Solteiro, te deixo no céu, não adianta, meu bem. Você sabe como eu sou. Hoje estou contigo e amanhã. Solteiro, oh, oh, oh, me enlouquece, me fascina a vida de solteiro. Sertaneja, as Mina Pira. Vira mulherada, pagando de gatão, mas não pega nada. E eu lá na humilde, curtindo com altas casas. Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro. Fim de noite acompanhado, eu vou pra casa do parceiro. Eu não sou herdeiro, mas sou dono converseiro. E mesmo a fé, tem muita mulher no meu pé. A noite inteira, não tenho dó de fã, tem camarada amarelo. Eu pego as gatinhas do chapéu e do chinelo. Sou conquistador, na balada um terror. Pedro, Paulo e Alex tem fama de pegador. Oh, oh, oh, oh, tem fama de pegador. Oh, oh, oh, oh, oh. Pego assim. Tá bonito, Pedro, Paulo. Se isola na balada, com esquina da taça que vira mulherada. Pagando de gatão, mas não pega nada. E eu lá na humilde, curtindo com altas gatas. Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro. Fim de noite acompanhado, eu vou pra casa do parceiro. Eu não sou herdeiro, mas sou bom no converseiro. E mesmo a fé, tem muita mulher no meu pé. A noite inteira, não tenho dó de fã. Camaro amarelo, eu pego as gatinhas no chaveco e no chinelo. Sou conquistador, na balada um terror. Pedro, Paulo e Alex tem fama de pegador. Não tenho dó de nada, tem camaro amarelo. Eu pego as gatinhas no chaveco e no chinelo. Sou sou conquistador. Na balada um terror, Pedro, Paulo e Alex tem fama de pegador. Oh, oh, oh, oh, oh, tem fama de pegador. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mulher. Oh, oh, Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Eita, nós, esse é o Conexão Sertaneja que tá chegando ao fim, galera. Mais uma vez, a gente tá se despedindo, mas amanhã, com certeza, terça-feira, a gente vai estar de volta com muito mais música sertaneja no seu rádio, tá bom? Saindo desse programa, amanhã a gente volta com muito mais músicas. Beijo no coração de todo mundo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, Conexão Sertaneja, volta amanhã, tchau. Você ouviu o programa Conexão Sertaneja. Continue ligado na melhor. Vem aí mais um campeão de audiência.